bagulho fluir ao natural. Saldes Pro. Banca forte, malandro as madrugadas, cheia de malícia, estudando uma jogada. Mais uma reunião no fundão da sítio. Projetos de progressos, fatos verídicos. Quem muito fala não faz, quem muito late não morde mais. Quem sou eu pra julgar, anda na rua quem pode. Tem os que falam o que quer, tem quem responda à altura. Não tire a vida dos outros, porque aqui muito tem cura. E na madruga cruzam-se os rumos. E os boatos são, dos dois é fundo. No escuro escuto minha intuição. Meu escudo me guia através da canção. Há quem diga que a vida só me faça sofrer, mas a vida ensina a ganhar e perder. Eu pago o preço porque sonhar em ser melhor. Autobiografia que fala por si só. Só. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho. E sozinho eu vim, cresci, aprendi, guri. Fala que é tri, no Rio Grande é assim. A nossa rima é daqui, o nosso jeito é daqui. Foi aqui que a vida nos ensinou a sorrir. Então eis-me aqui, ali, desenrolando o lazer. E nas quebradas plantando pra nós colher. Correndo a corrida, focado no justo. Arrogante só pros locks que faz jogo sujo. E quem critica quer ter um terço desse poder. Movimentando a favela onde o governo não vê. Na barca quem quer, Deus abençoe o qualquer. Se foi nas coxas, lamento, eu tô no jogo de pé. Você agorando, me perder de vista. Mas deu azar, tire louco, tá na pista. Forte como nunca, espírito e paz. Longe das ladaias, das merda que você faz. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho, vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho, vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho. Eu perder meu tempo, corpo sem futuro. Diz que faz e acontece e não sai do escuro. Pra esclarecer melhor o seu pensamento, a luz que me guia me livra do sofrimento. E meus lamentos moram na desilusão. E se quer levar embora, vem de caminhão. Vejo e escuto assuntos, juro que devo entender. O que pra mim é tão simples, eles não querem entender. Muitos omitem a verdade, outros não querem saber. Um sem instinto selvagem, outros só faz por lazer. Vejo arrombado que fala de todo mundo. Faço um terço da metade desse nosso assunto. Quantos absurdos eu presenciei. Quantas amizades eu já enterrei. Verme que esmaga o sonho de quem não tem chão. Se alimenta da tristeza de outros irmãos. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho. 14 anos depois, tem muito pra te contar. Analisar e pensar onde quer chegar. Que o rap venderá a causa pro partido partidário que fudeu meu parça. Tem pequeno pônei, grande tubarão, pra fuder o povo com a teta que paga o pão. Várias vezes você sem orgulho, fazendo, ganhando, sabendo que é sem futuro. Eu faço por mim e faço por quem tá junto. Eu sigo meu coração procurando um rumo. Entre absurdo, nós somos assim. Protestante altamente inflamável de uma história sem fim. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho. Lágrimas, destinos foram interrompidos. Quem quer muito brilho vive iludido. Permaneço vivo, marcas e espinhos nos fortificaram pra seguir nosso caminho.